abraçado no meu cubículo, esperando pelo próximo capítulo. O comodismo é um sonífero, tipo filtro do Instagram no mundo efêmero. Ódio me destruiu, amor regenerou, sua vida fluiu quando se acordou. Que nessa terra é só mais uma unidade, o meu paraquedas precisa de humildade. O ser humano hoje é um mecanismo bélico, pra fazer dinheiro eu tenho que usar o cérebro, para conseguir e também com cartão de crédito. O tempo não para, o tempo é rei, o tempo é médico. Depois de fazer bagunça é tudo no seu lugar, você vai viver na busca sem saber procurar. Observo nessa bússola meu tempo fura, me trancar, fiar na cúpula não vai me curar. Hipocrisia, temer a colheita, saiu de casa e passou na roleta. Bateu o ponto com ódio do mundo, voltou pra casa e amou a família. É que esse mundo é 880, a mesma coisa que te mata aqui de dentro. O importante no final é a diferença entre quem não faz e quem tenta. Eu vi o sonho, vi o corre, dormiu na rua, virou a noite, dormiu na lua. Conhece o medo, conhece o ego, conhece o cego, mas dessa vez pro futuro eu me entrego. Eu vi o sonho, eu vi o corre, dormiu na rua, virou a noite, dormiu na lua. Conhece o medo, conhece o ego, conhece o cego, mas dessa vez pro futuro eu me entrego. Eu amo a vida que eu tenho, eu tenho a vida que eu amo. Eu amo a vida que eu tenho, eu tenho a vida que eu amo. Eu amo a vida que eu tenho, eu tenho a vida que eu amo. Eu amo a vida que eu tenho, eu tenho a vida que eu amo. Tá eu e Deus abraçado no meu cubículo, esperando pelo próximo capítulo. O comodismo é um sonífero, tipo filtro do Instagram no mundo efêmero. Ódio me destruiu, amor regenerou, sua vida fluiu quando se acordou. Que nessa terra é só mais uma unidade, o meu paraquedas precisa de humildade. Thank you.